Kata, can you feel the music getting hotter? À ta part la débilité maintenant, Mr. DJ. J'ai de la veuve. Et je m'introduis dans le club comme un poteau retournant la prise vise. Mes ailes sont solides, jamais je brise mise. Tout sur mon rap, ma seule devise. Please, papi, arrête la guerre, tu sais qu'on se divise. Hey DJ, vas-y, mets le son à fond dans le club. C'est comme ça que ça se passe, mettons en fuck tous les thugs. Yo. En direct de Sao Paulo, c'est comme ça que ça se passe. Avec oh oh écho, sans système, pas de problème. C'est comme ça que ça se passe sur le beat system. Hey DJ, rapaziada, alma em pena. Alto-falante, alarma, convocação geral, favela. Pura calma na pancada do beat, trilha sonora, viaja. Vira na batida, rima virada, construtiva. Clima na picadilha da periferia. A pista administra, guia, firma, contagia. Exorcistem é nossa vida. Ei DJ, MC, inspiro, man. Ei DJ, deixa bem. Onde Deus me diga vou, somos todos um. Somos todos um. Onde Deus me diga vou, somos todos um. Somos todos um. Onde Deus me diga vou, somos todos um. Somos todos um. Onde Deus me diga vou, somos todos um. Assim que tem que ser. Ninguém fica parado, a ordem é se mover. Na coletividade venho aqui fortalecer. Na positividade te fazendo renascer. Na vibração do som que ecoa eu sigo em frente. Pode entrar na vibe, não vai ser por acidente. Manifesta inteligente, pacificamente. Promovendo o que é do bom, isso é evidente, todos um. É assim que tem que ser, de verdade, de raiz, a cultura não vai morrer. Fazendo a diferença, só quem é vai entender. São vários os caminhos, só depende de você. Do centro de SP, mandando ver pro mundo inteiro. Frequências e efeitos em estéreo brasileiro. Eco Sound System mostrando pra que veio. Faia Pan, taca fogo, acende o seu isqueiro. Um por todos, todos por um. Somos todos um. Somos todos um. Um por todos, todos por um. Somos todos um. Somos todos um. Um por todos, todos por um. Somos todos um. Somos todos um. Um por todos, todos por um.